esqueço de sorrir quando te vejo. Anda mole ser feliz. Ai, ai, ai, ai. Depois que eu conheci seu colorido, seu balanceio a me embalar. Peço que não pare de dançar, me embalando nesse vai e vem. Dia desses vai querer ficar, e então te chamam de meu bem. Possa lhe servir de incentivo. Ou quem sabe mesmo até inspiração. Pois quando te vejo dançando é que me sinto vivo. E o que provoca em mim explicação, não, não, não. Peço que não pare de dançar, me embalando nesse vai e vem. Dia desses vai querer ficar, e então te chamo de meu bem. Peço que não pare de dançar, vai querer ficar, e então te chamo de meu bem. Anda mole ser feliz.